prega a palavra com longanimidade. Nós vamos começar neste mês de fevereiro a orar todos os dias por uma lista de nomes. Nesta quarta e no próximo domingo, nós vamos preencher esta lista de nomes. Preste atenção, porque você vai, de hoje até quarta, colocar diante do Senhor 3 nomes: familiares, vizinhos, amigos, 3 pessoas. Nada te impede de colocar 4 ou 5, mas concentre-se em 3 pessoas. Você vai pedir ao Espírito Santo quem são as 3 pessoas. Se o Senhor quiser me falar em sonho, se o Senhor quiser que ela venha até mim de uma forma inusitada, isso seja por sinal, faça isso, Senhor. Se o Senhor quiser fazer qualquer outra coisa como um sinal real de que é essa pessoa, eu quero pedir ao Senhor que me diga quem são essas 3 pessoas que o Senhor quer alcançar através de mim. Deus vai te dar estes 3 nomes. Nós vamos, quarta e domingo que vem, preencher toda esta lista. E nós vamos distribuir com cada discípulo esta lista. E nós vamos, todos os dias, durante 30 dias, repetir estes nomes diante do Senhor. E declarando, estas vidas foram compradas pelo sangue precioso de Jesus. E nós estamos declarando, Senhor, elas alcançadas pelo teu amor, transformadas. Não apenas convertidas ao cristianismo evangélico, mas, Senhor, transformadas, impactadas, tendo algo que é problema, que é grave, que é ferida, que é obra das trevas, algo que é escuro, transformado em luz na vida delas. E elas verão a Jesus e não desejarão outra coisa senão caminhar com Jesus. Tem uns irmãos e irmãs aqui que há muito menos de 1 ano tiveram essa experiência e hoje têm a vida transformada e não abrem mão de caminhar com Jesus. É assim que nós vamos ver inúmeros outros e através da sua vida. Com longanimidade, nós vamos pregar a palavra a estas vidas. Pregar a palavra, como eu já disse, vai ser também na estratégia: Senhor, tu és poderoso. A vida de fulano de tal pertence é a ti. Esta é uma verdade, irmão. Até o macumbeiro mais terrível, mais promíscuo, ele tem um dono. Pertence é a Jesus. Jesus não vai morrer de novo. A obra da cruz do Calvário, perdoando os pecados, pagando o preço, justificando cada vida, ela não vai acontecer de novo, isso já aconteceu. Todos nós devíamos a Satanás, e o preço era preço de sangue, e Jesus pagou esse preço pelos pecados que eu já cometi e pelos pecados que eu vou cometer até o dia em que subir para o céu. Já foram pagos pelo Senhor Jesus. Não só os meus no futuro, como também os de todos os seres da terra já foram pagos por Jesus. O diabo não tem legalidade nem direito sobre vida alguma. A única coisa que o Senhor Jesus precisa é do seu corpo nesta terra, trabalhando como um oficial de justiça. Como é que o oficial de justiça faz? O oficial de justiça chega lá na sua casa e diz: assine aqui, por favor. Esse documento diz que você tem que exercer isso, isso, realizar isso, isso, ou que esse objeto, ou que esse carro, ou que isso aqui pertence a alguém. Se você for a uma loja e comprar um material e eles não te entregarem, você pode acionar o oficial de justiça, vai lá com a nota fiscal e diz: esse objeto aí pertence a ele e eu vim aqui para dizer, tem que entregar. O que nós vamos fazer neste 1 mês é sermos oficiais de justiça do Deus Altíssimo. Nós vamos colocar alguns nomes diante do Senhor e nós vamos começar a orar: Senhor, estas vidas aqui pertencem ao Senhor. O diabo terá que entregá-las, soltar as amarras, os grilhões, e nós vamos orar e ministrar e declarar, e nós vamos começar a experimentar um procedimento do Senhor. Não é uma fórmula, mas é um princípio de Deus, de interceder, de orar, de colocar juntos em unidade como igreja do Senhor, nome das pessoas, a vida dessas pessoas, e Deus vai começar a dar a você oportunidades de pregar a palavra a estas vidas, e essas vidas começarão a ter experiências com a palavra que é Jesus. Você não precisa convidá-las a vir aqui, você não precisa dizer a elas que elas precisam mudar de religião, você não precisa dizer a elas que elas precisam se converter a Jesus, você vai dizer apenas a elas o que Jesus diz que nós somos. Você vai testemunhar quem é Jesus, o que Ele pode, o que Ele faz. Antes de subir ao céu, Jesus disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos. O que é fazer discípulos? Eu estava na casa de um casal, o senhor Renato e sua esposa, já mais idosos, e o senhor tinha me levado a conhecer este homem por uma questão dos negócios, do imóvel, do projeto, quando estávamos negociando o imóvel da Cláudio Manuel. E Deus gerou naquele homem um desejo, uma compaixão, uma graça, e ele fez nos negócios alguma coisa que ninguém faria. Acabou que nós não finalizamos o negócio no imóvel naquele endereço, e finalizamos aqui, mas o senhor começou a me incomodar. Deus, não foi por acaso que o senhor me pôs em contato com esse senhor. E eu comecei a ministrar aquela vida, a falar de Jesus para ele, a orar por ele. Um dia me encontrei com ele, estava sua esposa, e eu só abracei a ela, e dei um abraço, e falei assim: Jesus te ama, que bênção, que alegria te conhecer. E um dia eu falei com ele: senhor Renato, o dia que o senhor quiser, eu vou lá na sua casa orar por ela. E aí chegou um dia em que ele ligou: se eu puder vir aqui? Sim, eu vou. Fui lá na casa deles, e ministrei a eles, e orei com eles, e eles confessaram a Jesus como Senhor e Salvador, e eles se entregaram, se abriram para Jesus. E eu disse: a partir de hoje, vocês têm um pastor, estou cuidando da vida de vocês, e vocês vão crescer no Senhor Jesus. No final de semana seguinte, chegaram os filhos, que moravam numa outra cidade, e aqueles filhos certamente exerceram alguma influência sobre eles, e eles não aceitaram mais que eu fosse lá, ou que viesse aqui, que convidasse. Mas o Senhor falou comigo: filho, pode esperar, o que foi feito está feito. Com longanimidade, com paciência, sabendo esperar, o Evangelho já alcançou a vida deles, Jesus já tocou a vida deles, a palavra já está lá, era tudo que precisava acontecer. Você não precisa: ah, não deu certo porque eles não estão frequentando uma igreja. Você precisa saber que a palavra foi pregada, ministrada e está lá, e você pode continuar ministrando a palavra de longe. Às vezes eu vou lá num determinado lugar orar e eu fico por cima da casa deles. Cadê a Mercedes e a Amanda? Depois eu vou mostrar. A casa de vocês fica em cima da casa deles, assim, ó, para estender as mãos lá: Senhor, continuamos ministrando a tua palavra àquela família. Quando nós entendemos como funcionam as coisas no mundo espiritual, nós ficamos muito mais descansados. Não soltamos mais aquelas frases: que é nada com Deus, olha, eu já aqui, olha, desisto. Que coisa, Deus, como é que o diabo entrou ali, né? Que coisa, estava indo tão bem, estava dando tudo certo, acabou. É a única palavra que o diabo precisa para ter legalidade e continuar aprendendo. Mas o Senhor está nos ensinando: eles já são de Jesus. E além de serem de Jesus, já declararam, já tiveram uma experiência com o Senhor, experimentaram do Senhor a ponto de dizer: eu quero Jesus. Timóteo, prega a palavra, de todas as formas que puder, com longanimidade, porque vai chegar o momento em que a palavra se manifestará. E por último, ele termina dizendo: e ensino. Prega a palavra com longanimidade e ensino. Diga comigo: longanimidade e ensino.